sobre balançar. Ninguém tá bater palmas, bora lá.

Este é o seu Canal 2 da Antena 1. Amor é vão.